Mas ele era um branquinho magrinho, sem dentes, que nada fazia, nada incomodava, nada perturbava, vagando no final da feira, recolhendo detritos podres entre maçãs e peras. No chafariz daquela praça já não via nenhuma graça, pois era lá o tempo inteiro seu único chuveiro. Desesperadamente por comida pedia, porém ninguém atendia. Foda-se, é a filosofia desta sociedade que vivemos hoje em dia. Não existe solidariedade debaixo do viaduto. É seu lar, seu mundo, seu castelo de concreto, que ambiente imundo. Desde criança ele está ali, porém ninguém se toca, não o fazem sorrir nunca. Lhe deram a mão para aquele irmão em uma má situação, eles não o tiraram dali. Mas limusines luxuosas por ali passaram, e aquele mano jogado eles nem notaram. E os boizinhos perguntaram aos pais quem é aquele homem e aqui o que ele faz. Meu filho, não dê bola, não olhe, fique na sua, pois aquele é simplesmente mais o homem da rua. Homem da rua, simplesmente é. Simplesmente é. Homem da rua. Até que no Natal ele não comeu mal, encontrou restos de comida embrulhados no jornal, que alguém jogou, já estragou. Mas bem antes do lixeiro passar, aquele homem já pegou e se alimentou como nunca fez naquele ano inteiro em sua vida talvez. Carretas pesadas balançam um viaduto e aquele homem acorda por mais um minuto. A noite é um inferno, parece nunca ter fim. Todos os dias são iguais, tudo é tão ruim. E o sinaleiro vermelho é a oportunidade de ganhar algum dinheiro bem no centro da cidade. Vivendo a pão e água, a vida continua. Essa é a triste rotina daquele homem da rua. Homem da rua, simplesmente é. Sua moradia abriga vários inquilinos, são mendigos vagantes, entre cães e felinos. Ele não se importa, não se queixa não, em seu castelo de concreto não existe nenhum portão, pois muitos entram e saem, fazem o que bem quer. Ele não tem privacidade, ele não pode ter mulher, mas o inverno deste ano impiedoso chegou. Seu cobertor de jornal, desta vez não bastou, e essa história novamente por aqui termina mal. Ele foi assassinado pelo frio de 5 graus, logo pela manhã a prefeitura recolhia o coitado, tentando identificar quem era o corpo gelado, mas nem perderam tempo, jogaram numa perua. Era simplesmente mais um homem da rua. Homem da rua, simplesmente é. Simplesmente é. Homem da rua, simplesmente é. Simplesmente mais um homem da rua. Homem da rua, simplesmente é. Simplesmente é. Homem da rua, simplesmente é. Simplesmente mais um homem da rua. Até que no Natal ele não comeu mal, encontrou restos de comida embrulhados no jornal, que alguém jogou, já estragou. Mas bem antes do lixeiro passar, aquele homem já pegou e se alimentou como nunca fez naquele ano inteiro em sua vida talvez. Carretas pesadas balançam o viaduto e aquele homem acorda por mais um minuto. A noite é um inferno, parece nunca ter fim. Todos os dias são iguais, tudo é tão ruim. E o sinaleiro vermelho é a oportunidade de ganhar algum dinheiro bem no centro da cidade. Vivendo a pão e água, a vida continua. Esta é a triste rotina daquele homem da rua. Homem da rua, simplesmente é. Simplesmente é. Homem da rua, simplesmente é. Simplesmente mais um homem da rua. Homem da rua, simplesmente é. Simplesmente é. Homem da rua, simplesmente é. Simplesmente mais um homem da rua. A sua moradia abriga vários inquilinos, são mendigos vagantes, entre cães e felinos. Ele não se importa, não se queixa não, em seu castelo de concreto não existe nenhum portão, pois muitos entram e saem, fazem o que bem quer. Ele não tem privacidade, ele não pode ter mulher, mas o inverno deste ano impiedoso chegou. Seu cobertor de jornal, desta vez não bastou, e essa história novamente por aqui termina mal. Ele foi assassinado pelo frio de 5 graus, logo pela manhã a prefeitura recolhia o coitado, tentando identificar quem era o corpo gelado, mas nem perderam tempo, jogaram numa perua. Era simplesmente mais um homem da rua. Homem da rua, simplesmente é. Simplesmente é.